cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. E hoje temos uma estreia, que eu digo estreia, no que respeita a este programa, uma vez que é a primeira vez que temos a oportunidade de falar com esta multifacetada cantora e atriz também, mas já irei falar sobre isso. Se eu vos disser que vamos falar com Susana Maria Alfonso de Aguiar, se calhar irá alguma coisa a algumas pessoas, uns mais atentos. Mas se eu disser que vamos falar com Mísia, bem, aí já seguramente todos estarão sintonizados sobre aquilo que iremos falar. Pois bem, Mísia, no final do ano passado, e desde então que andamos atrás dela para conseguir, e é uma pessoa que corre muito este mundo, para falarmos sobre aquilo que foi podemos chamar um best-of, uma coletânea, que veio a chamar, no conjunto de dois discos, do primeiro fado ao último tango, e o segundo, Nas Asas do Coração. Pois é com Mísia que iremos falar hoje, precisamente deste trabalho, e claro, para revisitar aquilo que já vai a caminho dos 26 anos de carreira, uma vez que o seu álbum de estreia, que também teve destaque aqui na Boa Nova em 1991, vejam há quantos anos atrás, foi também aqui muito falado. E a Mísia Volta e Meia tem aqui airplay na Boa Nova. Por isso, nada mais justo de que lhe batermos à porta e saber sobre aquilo que anda a fazer. Sendo certo que acabou de vir de outros países, França e Bélgica, vai sair, mas também já vos podemos dizer que no final de Abril vai estar em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente. Portanto, há várias referências para esta conversa que vamos ter agora. Antes de mais, Mísia, bem-vinda aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que virtualmente, porque estamos a falar ao telefone, bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova. Olá, bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada por me terem convidado. Pois bem, estamos a redimir-nos daquilo que já podemos chamar de um pecado. Não. Em 25 anos de carreira, ainda não ter tido a oportunidade de falar connosco aqui na Boa Nova, não que não tínhamos andado atrás de si, mas nem sempre se proporcionou. Muito tem a ver também com, até com a vida frenética que dá o modo tem, porque a Mísia será das mais internacionais cantoras portuguesas que já pisou muitos destes palcos deste mundo fora. Há 25 anos que ando a dar a volta ao mundo e o mundo a dar a volta comigo. E é interessante comprovar que alguns desses palcos, não agora, mas no início, quando eu comecei a viajar, só tinham sido pisados pela Amália 15, 20 anos depois. Portanto, a seguir à Amália, a próxima fadista que lá apareceu 15 anos depois fui eu, e foi uma honra, porque não temos que esquecer que ela é que abriu as portas para o fado em todo o mundo. Mas sim, viajo muito, embora também desejo sempre fazer concertos e intervenções em Portugal e promoção, mas como toda a gente tem uma carreira internacional, temos muitos mais concertos nos estrangeiros que aqui, como é evidente, são mais países, não é? En las noches de luna y clavar y hay monte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros una canción viene y va, que la canta María al querer. Que conoció ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enriendo, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María. María la Portuguesa. Desde Ayamonte hasta Faro, soy estafado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que en una noche los barcos del contrabando al Agostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento hay en ese lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Naturalmente tem alma lusitana consigo, ainda que tenha também, pouco sabemos, origens quer portuguesas, quer catalãs. Da sua mãe era catalã. Sim. E nasceu na cidade do Porto. Mas sente-se que, naturalmente portuguesa, mas muito também uma cidadã do mundo. Sim, eu sinto-me portuguesa, digo mais, sinto-me mesmo do Porto, não é? Embora lá vá poucas vezes ultimamente, sinto-me do Porto. O meu cenário interno é o Porto. Agora vivo em Lisboa por motivos de trabalho e já porque já tenho casa aqui há muitos anos, mas sou do Porto e depois sou de muitos outros sítios e de muitas outras coisas. Sou dos livros que li, sou dos discos que ouvi, sou dos filmes que vi, porque tenho outras pátrias. Sou uma pessoa muito cosmopolita, gosto do mundo, sem deixar de gostar das minhas origens, evidentemente. Não quero cantar amor. Vamos, são passos perdidos. Não quero cantar amor. Vamos, são passos perdidos. São frios raios solares, verdes garras dos sentidos. São frios raios solares, verdes garras dos sentidos. São cavalos corredores com asas de ferro e chumbo, caídos nas águas frias. rumbos são passos perdidos, são demência dos olhares, alegre festa de pranto, são furor obediente, são frios raios solares, são furor obediente, são frios raios solares. Este disco espelha aquilo que, bom, que iniciámos a nossa conversa, que é uma, em termos de cantora, multifacetada. Não só nos estilos que escolhe, mas muito também por via das pessoas que vem a convidar para ou cantarem ou tocarem consigo. E estes 40 temas estão aqui vertidos em dois discos, são um espelho disso mesmo. Quando, e sabemos que naturalmente que a escolha dos temas para incluir nesta coletânea teve muito a sua mão, portanto, a sua escolha própria, quando começa a revisitar estes 25 anos para escolher estes temas, tem a percepção de facto de quantidade de pessoas de vários horizontes que convidou para ter a música consigo e naturalmente convites também que terão sido feitos por esses outros para que cantasse com eles? Eu normalmente não ouço os meus discos, sou uma pessoa que estou no presente e com projetos futuros, mas para fazer esta coletânea, evidentemente que tive que ir ouvir-me, não é? E foi, devo dizer, que para a minha autoestima me fez muito bem, porque havia coisas que eu, não é que não recordasse, mas que não tinha muito presente que tinha feito, não é? Não só as colaborações, mas sobretudo a parte mais importante. Portanto, para mim não foi fácil escolher 40 temas de 12 discos. Muitos filhos ficaram de fora, como se diz assim. O que eu privilegiei logo de início foi a colaboração com os poetas, porque essa é a minha marca principal do meu trabalho, a colaboração direta. Portanto, ter a honra de ter conseguido um poema da Agostina Bessa Luís, que não escreve poesia, não é? Não se conhece poemas da Agostina Bessa Luís. E depois todos os outros poetas que escreveram diretamente para a minha voz e para o meu trabalho. Isso foi a parte, continua a ser a parte mais importante do que eu fiz, não é? E depois os cantores autores, que alguns deles nunca tinham colaborado no mundo do fado e que eu, digamos, entre aspas, os trouxe, não é? Depois alguns ficaram, como a Amélia Mus, por exemplo, que a primeira pessoa que lhe pediu uma música que ela escreveu para alguém, que ela fez qualquer coisa para alguém que não fosse ela própria, fui eu. E depois, evidentemente, a Amélia tornou-se uma pessoa incontornável no mundo do fado. Tenho feito muitas colaborações depois para fado. Somos muito amigas e admiro-a muitíssimo. E outros, como o Vitorino, Salomé, Sérgio Godinho, Jorge Palma, etc. E por terceiro, a terceira parte, foram as colaborações. E sim, há colaborações que até a mim própria me surpreenderam, como é a do Iggy Pop, por exemplo. Mas eu gostava de dizer que as minhas colaborações não foram só a nível musical, nos discos, não é? Foram a nível também de filmes, de videoclipes, de convidar atrizes para dizer poemas, portanto foram, não foi só música, aliás, este disco marca os 25 anos de carreira musical, eu já estava a fazer outras coisas antes. Por aí podemos dizer que não é uma pena que, a par com a edição destes discos, não tenha saído um DVD, também mostra o quão versátil é noutras performances. Não parece que os DVDs se vendam muito em Portugal. Sim, isso é verdade. E hoje, como está a indústria discográfica, é difícil propor uma editora. Se eles têm, quer dizer, as artistas mainstream que vendem milhões, com certeza que vendem tudo, mas eu não sou uma artista mainstream, não sou das pessoas que mais vende, portanto não é fácil, seria muito bom fazer muitas coisas, mas como noutras profissões, hoje em dia há uma crise e não se pode fazer. No entanto, o concerto que eu vou fazer no CCB no dia 19 de maio, que se chama Mísia e os seus poetas, parece ser que vai ser filmado na RTP, portanto, aí haverá uma oportunidade. Ora, aqui está já uma boa notícia no meio da conversa. Sim. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe. Comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je sais plus t'aimer, Hélène. J'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir tomber dans les miroirs. Bien ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne te crierai plus, Hélène. À suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. E uma vez que já fez referência aqui a concertos, e porque estamos perto de Coimbra, podemos dizê-lo que irá estar a 27 de Abril, precisamente em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente. Tendo, naturalmente, uma ideia algo diferente do que diz respeito a este disco. Mas pode-nos adiantar o que poderão esperar as pessoas que hoje em dia já podem comprar o bilhete para este espetáculo? O que eu vou fazer em Coimbra é um monólogo teatral, inspirado completamente num texto do escritor italiano António Tabucchi. Uhum. Chama-se Josefine, o texto de António Tabucchi chama-se Carta de Casablanca e está num livro que se chama O Jogo do Reverso. E é a história de um transexual, de uma transexual que escreve à sua irmã antes de entrar na sala de operações em Casablanca, nos anos 70, era ali que se operavam para a mudança de sexo, e lhe conta como é que foi a sua vida, e recordam a infância, a adolescência, e depois os anos de cabaré, mas tem muito pouca música, aliás, eu canto com voz masculina, portanto, não nem sequer canto, não vou dizer que canto mal, mas quer dizer, não é a minha voz nem nada disso. E esta peça foi representada, este monólogo foi estreado na cidade de Buenos Aires, teve 10 noites em cartaz e foi nomeado para um dos melhores espetáculos estrangeiros em Buenos Aires, que é uma cidade onde há 400 espetáculos por noite. Mas antes disso, se me permite, eu gostava muito de falar para algo que é muito importante para mim e que também tem a ver com o meu país, que é uma residência artística no Museu do Fado, em Lisboa, no mês de março, com 6 conferências, não é bem conferências, conversas com o público. Pediram para eu falar do meu trabalho, da minha, eu não gosto muito de dizer carreira, mas quer dizer, da minha vida artística, dos meus discos, das músicas, etc. Portanto, a partir do dia 14 de março, que é uma terça-feira, todas as terças e quartas desse mês, 14 e 15, 21, 22, 28 e 29, eu estarei no Museu do Fado às 6:30 da manhã, perdão, às 6:30 da tarde, com os meus músicos, também haverá música, com alguns convidados, posso já adiantar o Tiago Torres da Silva, o grande poeta Tiago Torres da Silva irá colaborar numa dessas sessões, estou a convidar outras pessoas, e no dia 14 estreia-se uma exposição de fotografias cujo curador é o brasileiro Francisco Aragão, que é a pessoa com a qual eu trabalho, que fez as capas todas, quase todas, dos meus discos, mas não são só fotografias dos discos, são fotografias desconhecidas. Também no Museu do Fado, à parte de 3 concertos em França, dia 9, 10 e 11. E depois é que no dia 27 estarei em abril em Coimbra. Que será da minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor? Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão, não sei. Outro lar não quero ter além daquele que sonhei. Meu amor, meu amor, ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu irei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Ter além daquele que sonhei. Meu amor, meu amor, ninguém seria mais feliz feliz que eu. Se tu voltasses a gostar de mim, se teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Sobre o meu coração. Estes 40, mas disse há pouco que eram dos filhos, não é? É. Teve tentações já depois das 40, devidamente arrumadas, de tirar alguma, tentar incluir algo outra? O processo foi todo esse. Eu tirei muitas pelas outras. Aquilo foi assim uma arquitetura, não foi logo uma escolha perfeita a primeira vez. Portanto, tivemos que. Tive que olhar para elas e perceber qual era a ideia, porque isto foi um convite da editora e que eu gostei imenso, que isso pudesse fazer, porque eu tenho a sensação que, como eu estou entre a Amália e a nova geração, há muitos portugueses que não conhecem o meu trabalho, sabem quem é a minha, mas não fazem ideia do que é que eu fiz, ainda por cima numa época em que, como disse o outro dia a Madonna, não havia internet. Hoje em dia qualquer coisa que se faz é logo sabido, não é? Portanto, eu andei por muitos teatros, por muitos sítios. Não estou a dizer isto para me gabar, mas... Está a dizer o que é a realidade das coisas, exatamente. Bom, a primeira pessoa cantou na ópera, na Filarmonia em Berlim, etc. Pronto, não vale a pena estar aqui, está tudo na minha página na internet. Mas fiz muitas coisas que Portugal não sabe e eu gostava que os meus compatriotas soubessem, não é? Por uma questão de saber quem é quem, o que é que se fez quando e para perceberem, não é? Uma das coisas que este disco faz é realmente ir atrás, é uma olhada para trás, é um olhar para trás para o caminho feito, não é? Que é o que melhor fala de uma pessoa, é aquilo que a pessoa fez, não é? Que isso é inegável. Pois bem, ainda a propósito destas parcerias que têm aqui vertidas em disco e que de algum modo também espelham esta versatilidade que tem a Mísia, quer em voz, quer em palco, vamos buscar aqui. Desde logo, o com que termina, os Belek Macaia, que também disseram de si aqui na Boa Nova, quando foram entrevistados aqui também, mas buscaram nomes aqui, precisamente, do Paulo Furtado, todo aqui de Coimbra, o legendário Tiger Man, os Dead Combo, há pouco referiu-se a Iggy Pop, a própria Aldeana Calcanhoto, a Maria João Pires, essa aí, uma participação que já vem de mais trás do início dos seus trabalhos, da Martírio. Ora, Estas pessoas, de facto, têm uma carreira paralela e que, efetivamente, nos faz pensar de que, há pouco como disse, que ainda hoje há pessoas que não conhecem a Mísia, aliás, basta ver que há um conjunto de jovens que hoje em dia conhecem as jovens vozes do fado e que provavelmente não conhecem a Mísia, mas isso tem muito a ver também com aquilo que é a divulgação. E é daí vem a pergunta. Tem a noção que a Mísia é mais conhecida entre os seus pares, entre músicos, do que propriamente pelo público em geral, nomeadamente este mais recente? Não. Não, por acaso eu até tenho muito público jovem. Eu acho que é um bocado o contrário. Acho que é uma geração que não me conhece, mas não é a mais geração recente. Jovem. Evidentemente que a geração jovem conhecem as novas fadistas, isso é evidente. Mas alguns deles vão se informar como é que isto tudo começou, sobretudo os que gostam mesmo de fado, não é? Exato. Portanto, mas eu não tenho muita noção, sabe? Eu, se me pusesse a pensar nessas coisas, por exemplo, há 25 anos que eu respondo sempre à mesma pergunta, que é mais chamada no estrangeiro do que em Portugal, é mais conhecida. Eu faço o meu trabalho o melhor que posso, algumas vezes, porque não sou muito comercial, em condições muito, muito difíceis, que não têm as facilidades todas logo ao princípio, não é? Tenho que lutar para fazer o que eu quero fazer, etc. Então, se eu me pusesse a pensar nisso, eu não tenho tempo sequer para pensar nisso, sabe? Eu acho que o trabalho de um artista, ou de um criador, ou criativo, é fazer. Depois as outras pessoas fazem marketing, a promoção, assim, mas o meu trabalho eu faço. Depois resulta melhor ou pior, francamente, não é da minha responsabilidade se eu não tenho grandes cartazes cada vez que sai um disco. É da responsabilidade que, com certeza, suponho que ao não fazer uma coisa comercial, ao fazer uma coisa que tem pouco a ver com entretenimento, o que eu faço não é entretenimento. está a compreender? E há muitas coisas que hoje em dia que se fazem no fado que é puro entretenimento, que é bater palminhas e não estou a criticar isso, está tudo bem. É hoje em é. Dia há uma grande preocupação em dizer que o fado é alegre, que o fado é assim, aqui. Portanto, eu faço outra coisa, canto Saramago, canto Agostina Bessa Luís, são coisas diferentes. Não estou a dizer que o que eu faço seja melhor. Uhum. Estou a dizer que é diferente. E é mais difícil, talvez, para o público, porque exige uma reflexão, um pensamento, muitas coisas, não é? Não é entretenimento o que eu estou a fazer. Portanto, é mais difícil de vender, é mais difícil de ser conhecido, é mais difícil difundir. E como não sou a única, há muitos artistas e muitas pessoas noutros trabalhos que têm a mesma circunstância, portanto, não estou a vitimizar-me, mas é realmente uma realidade. Hoje em dia, quem não faz uma coisa que seja eminentemente comercial, sobretudo porque estamos em crise, é muito difícil. Já, já, já. Xaxaxá em Lisboa, virou fadista, passou na madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos da Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou o menor numa barra. Andou todo emproado pelos salões, depois foi ao mercado para a vozinha dos limões. E agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser xa, xa, xa. Xaxaxá em Lisboa, virou fadista, passou na madragoa, fez-se bairrista, andou nas ruas pela Moirama e fez das suas nos becos de Alfama. Depois pegou numa guitarra e até cantou o menor numa barra. Andou todo emproado, ouça, pelos salões, depois foi ao mercado. Vai ver a vozinha dos limões e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Coitado, já deu enfado, não quer ser. Xa, xa, xa. Oi. Boa Nova, um mundo de emoções. 3, 4 e... Xa, xa, xa. Acha que para esse público mais jovem que a conhece, contribuiu muito também, não só a questão do fado, mas, por exemplo, o álbum Ruas, que vem a buscar versões de Nine Inch Nails, de Joy Division, quando, enfim, era uma altura em que grande parte desses jovens estão a ouvir as bandas e depois, de repente, apercebem-se que Mísia os está a cantar e daí vão procurar outras coisas, de facto, com base nessa curiosidade que há pouco referiu. Eu acho que houve uma grande mudança, e para melhor, através da internet, dos meios, das redes sociais, tudo isso para a divulgação do trabalho das pessoas. E, portanto, a partir daí, acho que foi bom para pessoas que não têm uma grande promoção discográfica, que não têm um marketing atrás, que não, pronto, que são espíritos livres. Eu sou um espírito livre no sentido em que, para já, gosto de cantar o que eu quero cantar, não é? E às vezes nem sempre coincide com o momento de cantar aquilo. Às vezes a moda é outra coisa. Ou as pessoas... Portanto, eu nunca respondi demandas discográficas, nem assim, e com isso também pago o preço por isso. E então, esses jovens, agora, através da minha página do Facebook, do meu site, ou seja, da minha página na internet, tudo isso, vão conhecendo melhor. E não é preciso ser uma editora ou um promotor a pôr dinheiro. Portanto, é mais fácil para se conhecer o artista, há uma linha mais direta entre, digamos, chamando o consumidor ou o fã, e o trabalho do artista, seja ele de área for. A internet teve essa vantagem, democratizou o acesso à música. Pois. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar spirit, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Mísia, passa por uma fase de 3 desafios. Espero que esteja disponível para eles. Sim. Então vamos a isto. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe permite trazer consigo duas bandas nacionais, duas bandas, dois autores. Quem é que hoje em dia a Mísia iria escolher? Ah, sem dúvida, os Malek Mehaya e o Legendary Tiger Man. Muito bem, aí está uma, um sarau muito interessante. Também gosto imenso dos Dead Combo, mas fossem só duas. Pronto, mas enfim, hoje damos benesses. Podemos ficar pelos três, muito bem. Dead Combo, o Paulo Furtado, tanto como Legendary Tiger Man, que já que esteve aqui precisamente em Alagoas Hospital, e os Malek Mehaya. Só nós dois é que sabemos quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na lua. Eu serei tua, tu serás meu. Que fale nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua. Eu serei tua, tu serás meu. Que fale não nos interessa, o mundo não nos importa. Nosso mundo só começa cá dentro da nossa porta. O nosso mundo só começa cá dentro da nossa porta. Agora o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal. Vem tocar ao Oliveira do Hospital e diz: eu não preciso ter no meu concerto a participação da Mísia. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Eu não sei, deixa-me ver. Bem, as bandas que eu gosto não são muito conhecidas, mas sabe, não precisa ser internacional. Eu gostava imenso de trabalhar com os Moonlight, que são portugueses e têm imenso êxito no estrangeiro. Muito bem, Moonlight. Agora, último desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que dizem à Mísia que gostariam de ter uma versão de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Eu acho que insistiria no Carlos Paredes. Uhum. E fiz um disco todo inspirado pela música do Carlos Paredes, com um poemas de Vasco Graça Amor, onde se chama Canto. Exato. Eu insistiria, escolheria um tema desse disco do Carlos Paredes. Está escolhido, passou a fase de desafio com mestria. Com mestria. Sozinha no bosque fui, com os meus tristes pensamentos. Lá calei minhas saudades e fiz trégua aos meus tormentos. Olhei então para a lua que as sombras já rasgava, e no tremular das águas seus raios soltava, seus raios soltava. Nessa torrente da despedida vejo assustada a minha vida. Do peito as dores e ao cessar ou a tristeza torna o meu penar. Do peito as dores e ao cessar tornam tristezas a voar. Sozinha no bosque fui com os meus tristes pensamentos. Lá calei minhas saudades e fiz trégua aos meus tormentos. Olhei então para a lua que as sombras já rasgava, e no tremular das águas seus raios soltava, seus raios soltava. Da despedida vejo assustada a minha vida. Do peito as dores e ao cessar ou a tristeza torna o meu penar. Do peito as dores e ao cessar tornam tristezas a voar. Dizemos que a saída de um disco é sempre uma celebração, e já aqui aludiu o facto àquilo que tem sido hoje em dia a venda dos discos, está tudo mais complicado, não é? Não só. É, está, todas as profissões, por isso eu acho que não nos devemos vitimizar, porque há pessoas a passar tantas dificuldades hoje em dia, exatamente. Não é? Que devemos a cultura vai ficando para trás, não é? Devemos olhar à nossa volta e ver como está o mundo e tudo, e agradecer aquilo que temos. Ao mesmo tempo lutar para os nossos direitos, evidentemente. Exatamente, sim, claro. Claro, não devemos muito. A indústria do disco está como está, as pessoas não compram discos, as pessoas descarregam música na internet, mesmo que ela seja ouvida com menos qualidade do que num disco, mas é uma evidência que as pessoas compram menos discos do que antes. Também que sucede consigo que eventualmente é no após-concertos, onde quer que seja ele, em todo o mundo, que as pessoas vão à procura dos seus discos, até que abordam assim à procura deles. Sim, vendem-se com certeza. Em alguns teatros pode-se vender, noutros não se pode vender, exato. Tem que fazer um acordo. E normalmente, eu agora fiz um concerto em França, perdão, em Madrid, e antes disso fiz uma turnê na Holanda e na Bélgica, e havia sempre discos a vender. Por exemplo, em Espanha foi a própria editora que vendeu. Mas outros países não é permitido a editora vender, produzir e vender. E eu às vezes levo discos, depende também, às vezes levar discos, por exemplo, vou fazer agora 3 concertos em França, 3 concertos seriam muitos discos para levar, e não é muito peso, não é? Portanto, temos maneiras de contornar esse problema, mas em 90% das situações há discos à venda depois dos concertos, e eu não tenho nenhum problema, até gosto de assinar e falar com as pessoas, tudo bem. Las lágrimas son pocas, no me pueden conmover. Tienes que llorarme un río si me quieres convencer. Súbete a aquella montaña y en sus cumbres con valor grita al mundo que te muere. Porque te falta mi amor, entonces habrás pasado por lo que pasé. ¿Te acuerdas cuando te fuiste como supliqué? Esas lágrimas son pocas. Pueden convencer, tienes que llorarme un río y me tendrás a tus pies. Supliqué, ay, esas lágrimas son pocas, no me pueden conmover. Tú tienes que llorarme un río y me tendrás a tus pies. Vamos dizer aqui coisas que são palavras nossas, pode concordar ou não com elas, e temos a noção que a Mísia foi precursora de muita coisa boa no fado. Mas aquilo que lhe queria perguntar, acha que mudou alguma coisa a partir do momento em que o fado foi considerado património imaterial da humanidade? Acho que em Portugal sim. Sabe que eu outro dia fiz tinha curiosidade, fiz na minha página de Facebook uma pergunta, quantos fadistas havia, de ser nomes de fadistas com menos de 40 anos, e já ia nos 80 e tal, quase perto dos 100. Ah, muito bem. Ora, isso era impensável. Exato. Quando eu comecei a cantar, toda a gente dizia, não, o fado não vende, o fado não sei o quê, sempre com a exceção da grande Amália, evidentemente, mas o fado não vende, o fado não está na moda, o fado não... Não, fado não. Até vir para esta situação, imagine a volta grande que deu, e ainda bem, não é? Portanto, acho que mudou no sentido de ser muito fácil hoje gravar, muito fácil vender a ideia do fado, não só no cantar, quer dizer, nós passamos por um sítio e vemos, já só falta ver o lindo bacalhau e fado, o pastel de nata e fado, o fado está em tudo quanto é, ainda por cima com este boom turístico que estamos a viver, o fado é uma das principais, um dos principais poderes que nós temos, porque a cultura é um poder, não é? Cultura é um poder. Agora, o meu desagrado é quando o fado já não é cultura e é entretenimento. Isso é que já não é a mesma coisa. E muitas destas pessoas que cantam, não é uma crítica, é uma constatação. Não sei se estariam a cantar fado na altura em que era difícil cantar. Agora é muito fácil, não é? Há muitas coisas a ajudar e ainda bem, porque assim saem novas vozes, e há vozes extraordinárias e há projetos bons. Mas... não são, há uma frase que não sei dizer, mas não são todos os que estão, mas não estão todos os que são, não é? É uma coisa assim, não é? É um bocadinho, às vezes explicar. Mudou muito, como tudo que está na moda, tem coisas, partes positivas e partes negativas, claro. Pronto, mas as partes positivas são muito, muito boas. Enfim, é como aquele fenómeno do champanhe, não é? Quando sai a rolha, sai tudo de repente, não é? Exato. E nem sempre sai... Mas isso acontece em todas as músicas. Claro, acontece claro. Com o tango, acontece com o flamenco, acontece com tudo. Pronto, são os ciclos das músicas do mundo. Há um momento em que está de moda uma coisa, depois sai outra e assim. E o fado de ser... Agora, o fado já era património já era património com a Amália, não precisou. Exatamente, é uma coisa que se oficializou, tudo bem, mas por exemplo, a canção napolitana, uma das canções mais vendidas e conhecidas no mundo é o Sol é Mio, a canção napolitana, que é conhecidíssima no mundo, não é património imaterial da humanidade. Portanto, há muitas coisas que são e que nós nem conhecemos, e outras são muito conhecidas e que não são. Mas isso não tem um pouco a ver também com o facto que nós portugueses estamos sempre à espera que lá fora alguém diga que algo é bom, para depois nós perdermos a vergonha e dizermos que sim, sim, é bom? Nós não sabemos, ou seja, não temos muita tendência para vender-nos, para vender, uhum, não é? Sim, para sim. Sociais, não é? Os espanhóis têm um touro e fazem dele uma marca, não é? Mas claro, os espanhóis vendem. Exatamente. E nós não podemos, nós não podemos estar a vitimizar-nos, porque a única coisa, quando uma pessoa se vitimiza, então faça. Ah, os outros fizeram, não, mas faça também, não é? As pessoas, não se pode igualar as coisas, não se pode, digamos, dizer somos todos iguais, por baixo, descendo o nível, não é? Se alguém fez uma coisa boa, nós temos que fazer igual ou melhor. Claro. Não é, ah, porque é que o outro fez, eu não fiz. Não, isso não pode ser assim. E nós somos pouco agressivos, ficamos à espera que nos descubram, ficamos à espera. Bom, agora talvez com a nova geração esteja a mudar, mas realmente os espanhóis, só eu que sou filha de mãe catalã, que são bastante comerciantes na Catalunha, uhum, os espanhóis gostam deles próprios. E o problema é, será que nós gostamos de nós? Ponto de interrogação. Pois bem, olha, julgo que tivemos aqui à nossa quota parte, ainda que só com pena que o tempo passa num instante. Uma daquelas tertúlias que anunciou, portanto, já tivemos aqui de alguma, apesar do entrevistador ser fraco. Mas julgo que ficaram aqui muitas pistas para muitas conversas interessantes que poderemos ter. Portanto, só falta marcar dia. Com base ou em concertos ou em novos discos, ficamos com a porta aberta para daqui a uns dias voltarmos a aborrecer a Mísia. Obrigada, para trazermos aqui à Boa Nova. Muito obrigada. Foi um prazer falar consigo. Voz ancestral de Bacante, de grega sacerdotisa, de pitonisa, de musa, dos cantos a Deus a Iris e das rezas a Maria, do lamento à luz do dia, de sereia em nevoeiro, uivo na estepa que chora, a Amália sempre agora. Voz de jasmim, de djerba, de passarinho na noite, da savana africana, de raga em Katmandu, de índia velha no Peru, dos ventos da Anatólia, das fontes dos Pirineus, que o próprio canto namora, Amália sempre agora. Voz de Afrodite brilhando, qual estrela da manhã, voando na madrugada, voz de uma moira encantada, de uma rosa no deserto, de um trovão para dentro, que sai de dentro para fora, Amália sempre agora. Voz daqui, de todo lado, levando a casa do fado aos quatro cantos do mundo, como se a vida encontrasse nesse canto tão profundo o próprio início de tudo, que vem de fora pra dentro, que sai de dentro pra fora, Amália sempre agora, que sai de dentro pra fora, Amália. Yeah. coração.